motorboard ja kuhu nuo istunut säkki. Siinä on skuter. Kyllä rivas päitäpäri, viettä. Kvaru yli. Tää mitä tää on? Tää on? Isso, daí é o Lida. Qual a rádio você tem no plano? É, vai pro Block, Bridge, Upper Zulu, 1-0. Ah, daí é o Lida Bridge, em Bridge é Chateau V. Desculpa, eu não peguei a saída, qual? Daí é o Lida, após Lida, vai pro Bridge, onde é Chateau V. Ah, tá ok, obrigado. Até o quilo autorizado afinado e LS X-Way repõe estabilizado o localizador. Voltará estabilizado, acho que ela está o quilo. Adoro Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, chame Torre Salvador, 186, bom ponto. 186, rápido. bom dia. Sapatão Oscar Hotel Kilo, localizador da 190. Oscar Hotel Kilo, já avistado, atenção pouso 1017. 10. Ok, tudo na aproximação 10, reporte passando externo, base travada. Certo. Hotel Kilo, pista 10 livre, vento variável com 2 nós, reporte baixo travado, trem de pouso, pouso autorizado. 7, baixou, travou, Oscar Hotel Kilo. Hotel Kilo, após o pouso, qual pátio de destino? Pátio 5. Gente, tá transportando enfermo? Tá em missão de regresso. Conde, serviço radar encerrado, chama o controle Caju no 20.3, bom voo. Controle agora os 09, direita, Vecna me escuta, vou prosseguir via Alfa, Juliette, Pátio Principal, já porto na Lima. 7, Amarana Lima, olha o acelerador aqui. ingresso na Lima, Oscar Hotel. Pode prosseguir, Lima, Mike, Quebec, repórter apenas cruzando o, a pista 17 até para 5. Certo, Oscar Hotel. Pode autorizar, tem taxa. Tá bom, pode passar, tem autorizar. Tranquilo, boa noite. Salvador, bom dia, minuto, qual a tempo para a Dael, Leda Bridge, no perfil, 360 já aprovado, só um minutinho. Do táxi India Alpha, reporte pronto, ponto de espera ajustado, 1016. Seja ponto da ponta, ajustado a 3520. Está livre, vento calmo, tenho autorizado linha decolar da 103520. Deixa autorizado linha decolar da 3520. Muito no 7, cópia. Relaxa pra cega. Barulhos 360, rota Pesolo 10, decolo no 0, curva, correção. A rota será Bridge, Pesolo no 6, Bravo até o Zulu, até conforme. Decolo no 0, curva direita, no perfil da El, Leda, posteira, rua Bridge, aonde acepta Alto Zulu no 6. 5444, código transponder, controle opera 120.8. Confirma o transponder e controle, tá? 5444, código transponder, controle 120.8. Gente, conforme via rota do plano, vou 360, São Paulo, Guarulhos, decola da 10, da El Leda, Bridge e após a Pesolo 16, 5444, 120.8 controle. Confere, só complementando, curva direita após decolagem, já.